Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Ok, alhamdulillah. Então, inshallah, a gente vai começar a nossa aulinha, então. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Allahumma amin. Bom, irmãos, inshallah, continuamos com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estamos já na reta final da biografia. E, inshallah, nosso tema de hoje é a Batalha de Khaybar. Batalha de Khaybar. A última aula, nós falamos do Tratado de Hudaybiyah, tratado firmado pelos muçulmanos com a tribo de Quraysh, que estabelecia uma trégua de 10 anos. Acontece que, agora no ano 7 da Hégira, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigiu a sua atenção a Khaybar. Khaybar era uma, digamos assim, uma tribo, né, na qual já estava chamando a atenção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por quê? Chamando a atenção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por que Khaybar? Porque Khaybar, essa tribo de Khaybar, tinha se convertido em um foco de conspiração contra os muçulmanos. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse conspirar contra os muçulmanos e atacar os muçulmanos, se dirigia a Khaybar. E esses conspiradores de Khaybar eram formados pelos judeus de Khaybar. Alguns deles eram aqueles que moravam em Medina e que foram expulsos pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam por terem traído os muçulmanos. Então, todos esses judeus que haviam traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam, mais aqueles que quisessem conspirar contra os muçulmanos, já haviam se reunido em Khaybar, nessa cidadezinha, o tribo de Khaybar. Acontece que essas conspirações já estavam se reunindo em Khaybar já há 3, 4 anos. Só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não queria pegar tudo de uma vez só. Primeiro se dirigiu a Quraysh, fazendo um tratado com eles, um tratado de paz, que foi o que a gente viu, o tratado de Hudaybiyah, que acabou se tornando uma grande vitória para os muçulmanos, como a gente viu nas aulas passadas. E agora se dirigiu a Khaybar. Para quê? Para também firmar um acordo de paz com Khaybar. Porque cada vez que o profeta sallallahu alaihi wa sallam derrotava alguns traidores, esses traidores se dirigiam aonde? Encontravam refúgio em Khaybar. Então, vocês lembram dos judeus de Bani Nadir, quando a gente falou que traíram os muçulmanos dentro de Medina, conspirando contra os muçulmanos e ajudando o Quraysh? Pois é, esses judeus, depois de eles terem traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o profeta disse para eles que eles não iriam conviver com os muçulmanos em Medina, porque eles cometeram uma traição. Estavam apoiando Quraysh contra os muçulmanos. Quando os Bani Nadir, os judeus de Bani Nadir, saíram de Medina, foram até Khaybar. E lá, o líder dessa tribo, o líder de Bani Nadir, que era Huyay ibn Akhtab, ele era muito rico. E antes de sair de Medina, o que ele fez? Encheu a pele de um cordeiro de ouro, levando todo o seu dinheiro ao sair de Medina. E os muçulmanos nem sequer pegaram nada, nem de Huyay ibn Akhtab, nem de outros judeus de Bani Nadir. Mesmo os muçulmanos sendo muito pobres naquela época. Então, os muçulmanos permitiram que os judeus que haviam traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam e traído os muçulmanos saíssem sem podendo levar todas as suas riquezas. Dessa forma, o que aconteceu? Para onde foram esses judeus? Foram para Khaybar. Encontraram diretamente refúgio em Khaybar. Huyay ibn Akhtab, que era o líder de Bani Nadir, quando saiu de Medina, levando seu dinheiro, olhou para os muçulmanos e disse: ó muçulmanos, vocês sabem para que servirá todo esse dinheiro? Para virar a terra sobre vocês. Ou seja, nós vamos acabar com vocês. Se nós deixamos as palmeiras em Medina, Khaybar tem muito mais palmeiras. Naquele tempo, Khaybar tinha pelo menos 40 mil palmeiras. E também, Huyay ibn Akhtab, que era o líder de Bani Nadir, foi até Abu Sufyan, que era o líder de Quraysh, para colaborar e unificar todas as tribos árabes a lutarem contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam na batalha de Khandaq, na batalha de trincheiras, como a gente viu nas aulas passadas. Além disso, um outro judeu de Khaybar chamado Ka'b ibn Ashraf escreveu um poema insultando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, insultando as suas esposas e seus companheiros e atacando a honra dos muçulmanos. E nessa época, como a gente sabe, a poesia desempenhava um papel de meio de comunicação. A poesia era o maior meio de comunicação naquela época. E fizeram esses poemas, difamando o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos, e tais poemas foram propagados em toda Khaybar. Começaram a se propagar a partir de Khaybar. Por outro lado, Khaybar também apoiou um exército de Ahzab. Ou seja, todo o exército, quando todas as tribos árabes se juntaram contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos, na batalha de trincheiras, quem apoiou e quem organizou essa revolta contra os muçulmanos foram os judeus de Bani Quraida, que estavam aonde? Em Khaybar. E também, os judeus de Bani Nadir, que estavam em Khaybar, e incentivaram os judeus de Bani Quraida, que também estavam em Medina, a romperem o tratado com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, cada vez que o profeta tratava de um problema que ocorria na Península Arábica, todos esses fugitivos iam para Khaybar conspirar contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não era nem um sanguinário e não queria guerra por qualquer motivo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam só lutava em guerra por três motivos. Quais eram os três motivos? Primeiro, quando era absolutamente necessário, em sua própria defesa. Segundo, quando se via obrigado a lutar, porque pediam ele de transmitir sua mensagem. Nesse caso, ele poderia lutar, porque ele tinha uma mensagem a transmitir. E terceiro, lutava para alcançar a paz. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A luta para alcançar a paz. Só houve guerra na época do profeta sallallahu alaihi wa sallam por esses três motivos. Ou quando era absolutamente necessário para se defenderem. Segundo, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam se via obrigado a lutar, porque impediam o profeta sallallahu alaihi wa sallam de transmitir sua mensagem ao mundo. E terceiro, lutava para alcançar a paz. Esses eram os motivos que ocorreu uma guerra naquela época. E desafia qualquer um a provar o contrário. Só havia guerra, o profeta sallallahu alaihi wa sallam só lutava numa guerra por esses três motivos. Por um desses três motivos. E essa batalha de Khaybar era uma batalha, uma luta para conseguir a paz. É o que a gente vai ver hoje. Então Khaybar, como a gente viu, apresentava uma grande ameaça aos muçulmanos. Khaybar, além de tudo isso, apresentava um outro problema, grave. Khaybar tinha começado a enviar cartas aos romanos e aos persas. Quem eram os romanos e os persas? Eram as duas maiores potências mundiais. Mandavam cartas pedindo que os romanos e os persas colaborassem com Khaybar para destruir Medina, para destruir o profeta sallallahu alaihi wa sallam e destruir os muçulmanos. E observem que os persas e os romanos agora já tinham informações sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e sobre os muçulmanos. Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam já havia lhes mandado cartas, chamando, convidando esses líderes, os reis, né, tanto de Roma como de Persa, a abraçar o Islã. E por isso Khaybar estava se tornando muito perigoso. Estava querendo preparar uma guerra internacional contra os muçulmanos. Então, por esse motivo, haveria uma guerra contra Khaybar. Vamos ver algumas descrições de Khaybar. O perigo que Khaybar apresentava contra os muçulmanos. Primeiro, Khaybar era muito próximo à Medina. A tribo de Khaybar era muito próxima à Medina. Só a cerca de 150 quilômetros de distância. Ou seja, umas 80 milhas. Umas 80 milhas de Khaybar, de Medina. Além disso, Khaybar tinha um enorme poder militar e econômico. Eles disponiam de muitas regiões agrícolas. Só na zona, numa zona chamada Kutaiba, havia mais de 40 mil palmeiras. Khaybar era uma potência econômica e militar. Com poder militar, Khaybar tinha cerca de 10 mil soldados totalmente armados. Além disso, o povo de Khaybar não vivia no deserto como costumavam os deuses árabes. O povo de Khaybar, todos viviam dentro de fortalezas. Khaybar foi dividido em duas regiões. A primeira tinha 5 fortalezas e a segunda tinha 3 fortalezas. E essas fortalezas se situavam uma atrás da outra. E algumas foram construídas em cima das montanhas. Então não se conseguia chegar na quarta fortaleza se não tivesse passado pela terceira. Nem pela terceira se não tivesse passado pela segunda. E nem pela segunda se não tivesse ultrapassado a primeira. Era como se fossem várias barreiras para se alcançar a fortaleza. E a primeira fortaleza era a mais armada e protegida. E além disso, era a mais difícil de ultrapassar. Então todos viviam dentro dessas fortalezas. E dentro dessas fortalezas, tinham provisões de água e alimentos para satisfazer as necessidades de todo o povo de Khaybar por um ano inteiro. E dentro das fortalezas havia escavações e poços. Ou seja, eles se precisassem, se estivessem em risco, não precisavam sair durante um ano. Poderiam viver um ano dentro daquela fortaleza sem problema algum, porque tinham seus alimentos e tinha água dentro da fortaleza. E além disso tudo, se a primeira fortaleza fosse conquistada, todos se transfeririam para a segunda fortaleza. E se a segunda fosse conquistada, todos se transfeririam para a terceira. E assim por diante. Então vejam a potência que os judeus de Khaybar representavam. Se os muçulmanos não reagissem, ia se abrir mais um caminho para mais conspiração. E de fato, Khaybar poderia ser uma ameaça ainda maior. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve que combatê-los. Porque senão teriam se transformado numa ameaça muito maior. Teve que combatê-los e por isso esses foram os motivos da batalha. Khaybar estava apresentando uma grande potência e que estava ameaçando os muçulmanos. E que estava querendo organizar uma guerra internacional contra os muçulmanos. E por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam, agora depois de firmar um acordo com a tribo de Quraysh, precisava forçar a tribo de Khaybar a firmar um acordo de paz com os muçulmanos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam saiu com 1.400 soldados. 1.400 soldados. Mas não para matar ninguém em Khaybar, e sim para forçar Khaybar a viver em paz com os muçulmanos. E prova disso tudo é que o total de mortos na batalha de Khaybar foi de 96 soldados dos judeus. Ou seja, 96 de 10 mil soldados. E a maioria desses 96 soldados que morreram foi por serem atingidos por flechas ou na luta corporal. Então, se o profeta quisesse, poderia ter matado todos os 10 mil. Poderia ter feito um banho de sangue. Mas não. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, simplesmente lutou para conseguir a paz. E além disso, como a gente vai ver, a batalha de Khaybar terminou com um tratado de paz, que era justamente o que os muçulmanos buscavam. Por quê? Porque os judeus de Khaybar tinham que saber que havia uma nova força na região. E essa força eram os muçulmanos. E essa força não queria matá-los, mas não iria tolerar ameaças nem conspirações. Então, qual era o plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam? O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha um plano genial. Ele sabia que a tática militar de Khaybar não era de ataque, mas sim de defesa. E por isso, os judeus de Khaybar construíram todas essas fortalezas para se esconderem nelas, porque eles não eram valentes nem corajosos para o combate. Por isso eles fizeram essas fortalezas justamente para se esconder dentro delas. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu que a luta não seria, eles não iriam atacar os muçulmanos, eles iriam simplesmente defender. Então, Khaybar sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha ganhado todas as guerras que haviam ocorrido no deserto. E, portanto, essa tribo não iria se animar a sair no deserto, mesmo tendo à sua disposição 10 mil soldados, totalmente armados. E a tribo de Khaybar iria ficar dentro das fortalezas. Essa era a ideia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Até porque também no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala disse, com relação aos judeus, eles não vos combaterão, mesmo em conjunto, senão em cidades fortificadas ou por detrás das muralhas. Irmãos, esse versículo não só serviu naquela época. A gente sabe que o Coran serve até o dia do juízo final. Em todas as áreas tem validade até o dia do juízo final. Preste atenção nesse versículo. Eles não vos combaterão, mesmo em conjunto, senão em cidades fortificadas ou por detrás das muralhas. Naquela época, Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que eles só iriam combater dentro das fortalezas. E antes de a gente prosseguir, eu faço uma observação com relação a esse versículo. Vocês provavelmente ouviram falar do muro da separação que os judeus estão construindo na Palestina. Preste atenção no versículo. Eles não vos combaterão, mesmo em conjunto, senão em cidades fortificadas ou por detrás de muralhas. Ou seja, há mais de 1.400 anos, Allah subhanahu wa ta'ala já havia nos falado com relação a esse muro que estão construindo hoje na Palestina. Então, mais um dos milagres do Corão. Bom, continuando. O profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que esses 10 mil soldados dentre os judeus de Khaybar não iriam atacar os muçulmanos, mas sim se protegerem nas fortalezas. E sabia que os muçulmanos tinham uma arma que os judeus de Khaybar não tinham. E qual era essa arma? A fé. Então, o plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam era combatê-los e cercá-los na primeira fortaleza, até conquistá-la. E depois de conquistar a primeira fortaleza, conquistar a segunda. E depois a segunda, conquistar a terceira. Até que os judeus se entregassem e perdessem a guerra, e então aceitariam todas as condições do plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam, do tratado do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Observe que o profeta sallallahu alaihi wa sallam só saiu para lutar contra Khaybar depois de firmar o tratado de Hudaybiyah com Quraysh. Mesmo que Khaybar já vinha criando problemas desde o ano 5, e agora nós somos no ano 7 da Hégira. O profeta sallallahu alaihi wa sallam queria tratar de problemas individualmente. Não quis pegar os dois problemas ao mesmo tempo. E assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou primeiro a tribo de Quraysh, conseguiu firmar um tratado de paz, e agora o foco do profeta sallallahu alaihi wa sallam era Khaybar. E assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o profeta iletrado, ensinou esses métodos ao mundo. Qualquer pessoa, seja muçulmana ou não, pode aprender do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Seja político, seja diplomático, seja militar, seja ocidental, seja orientalista, seja muçulmano ou não muçulmano, todos podem aproveitar a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam e aprender do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, falta pouco para a gente acabar com as aulas da biografia do Habib na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E falta pouco para a gente chegar na última aula, onde a gente vai falar sobre a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E sinceramente eu me sinto triste. Imaginem se nós, por estarmos falando da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há alguns meses, nos sentimos tristes por termos que falar da morte dele. Imaginem os sahaba, que conviveram com ele, que aprenderam diretamente dele, tendo o seu apoio, tendo as suas boas novas, vivendo junto dele em cada momento, felizes e tristes. Imaginem como eles ficaram. Imaginem como ficaram os sahaba depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por isso, Umar ibn Khattab disse: cada vez que acontecia uma desgraça na minha vida, lembrava da maior desgraça, da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Bom, irmãos, continuando. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ia sair com 1.400 soldados. Na hora de sair com o exército, apareceram as mulheres. E as mulheres disseram ao profeta sallallahu alaihi wa sallam: ó mensageiro de Allah, queremos sair com vocês. E então o profeta sallallahu alaihi wa sallam aceitou que as mulheres fossem junto no exército. E foram 20 mulheres dentro das muçulmanas, no meio dos 1.400 soldados. Mais uma vez, retomo, e como as mulheres sempre estiveram junto com os homens em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. No meio dessas 20 mulheres, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu uma menina pequena, uma menina de cerca de 12 anos de idade. O profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para ela de longe e disse: vem aqui. Por que vieste? Então a menina respondeu: para estar contigo, ó mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: monta atrás do meu camelo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam levou essa menina durante toda a batalha. E a menina conta: juro por Allah que quando o profeta queria descansar, baixava o camelo, pegava a minha mão e me ajudava a baixar. E se queria montar, primeiro perguntava por mim. Quando conquistou o Khaybar, enquanto estava distribuindo os botins de guerra, os espólios de guerra, encontrou um colar. Então começou a me procurar entre as pessoas. E quando me viu, disse: venha, esse é seu. Quando fui pegar o colar, ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse: Não, eu coloco em você. O profeta sallallahu alaihi wasallam colocou no meu pescoço e juro por Allah que não tirei do meu pescoço desde que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou em mim. E ordenei que enterrassem comigo esse colar, para que no dia do juízo eu possa ir até o profeta sallallahu alaihi wasallam e dizer-lhe: lembra de mim, ó mensageiro de Allah, eu sou a menina de Khaybar que havia dado esse colar. Então, Allah, irmãos, vejam o carinho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante toda a batalha, levou uma menina de 12 anos junto com ele, montado no seu camelo. E cuidou dela durante toda a batalha. E veja o carinho com o qual o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha, tanto com as crianças como com o seu sahaba. Olá, irmãos, a gente está desprovido desse carinho e da misericórdia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, por a gente não ter vivido na época dele. Mas lembro a vocês que todas as quintas-feiras são expostas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo o hadith sahih, as nossas ações. Se forem boas as nossas ações, o profeta sallallahu alaihi wasallam louva Allah. E se forem ruins, ele pede perdão de Allah por nós. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam é misericórdia para todo mundo, seja em sua vida ou em sua morte. Bom, então, antes do exército sair, um dos judeus que ficaram em Medina, chamado Abu Shahr, queria que um dos muçulmanos chamado Abdullah ibn al-Khadraj pagasse um dinheiro que ele havia emprestado para ele. Abu Shahn, que era um judeu de Medina, queria que Abdullah pagasse um dinheiro que ele havia emprestado a ele. Abu Shahn, na verdade, queria seu dinheiro adiantado, antes que os muçulmanos saíssem para combater, porque temia que Abdullah morresse na guerra. Abdullah devia 5 dirhams. 5 dirhams para esse judeu. E, na verdade, não estava ainda na época de pagar. Mas o judeu queria que ele pagasse antes de ele ir para a batalha. E disse para Abdullah: aonde vais? Não saias antes de me dar o meu dinheiro. Então, Abdullah respondeu: mas ainda não chegou o dia do pagamento. Então, Abu Shahn disse: crês que vais voltar? Combater a Khaybar não é o mesmo que combater os árabes. Juro por Allah que Khaybar tem mais de 10 mil soldados bem armados. Abdullah, na verdade, queria o quê? Como ele não tinha dinheiro, queria esperar até regressar de Khaybar e conseguir os espólios, né, conseguir essa parte dos espólios, para poder, desse dinheiro, pagar a Abu Shahn. Mas Abu Shahn queria que o pagamento fosse feito, efetuado, antes dele sair, antes dele ir para a batalha. Então foram até onde? Abu Shahn e Abdullah foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era o líder do país, o presidente do país. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Abdullah: Abu Shahn tem razão, não saias antes de devolver o seu dinheiro. Então Abdullah disse: ó mensageiro de Allah, tu nos prometeste que ganharemos botins de Khaybar, e ainda não chegou o dia do pagamento da dívida. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam insistiu de que o Abdullah deveria pagar o judeu antes de sair para a guerra. Vejam a justiça do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O que acontece? Acontece que Abdullah ibn Abi Khazraj não tinha nada para pagar. Não tinha dinheiro para pagar os 5 dirham que ele devia ao judeu. O que ele tinha? Ele conta que ele não tinha nada exceto 2 túnicas. A túnica que ele estava vestindo e outra. Então o que ele fez? Pegou a sua roupa e vendeu por 3 dirhams. E pegou seu turbante, que protegia ele do calor do deserto, e vendeu por mais 2 dirhams. E assim conseguiu juntar 5 dirhams e pagou o judeu. E depois disso, ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele ia para a batalha e não tinha nada além da roupa do corpo. Nem sequer seu turbante ele tinha. Vendeu tudo que tinha para pagar a dívida para poder sair com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, olhem o sacrifício do Shahaba para poder estar junto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vendeu a sua roupa para acompanhar o profeta. Vocês conseguem imaginar isso? Vender a sua única roupa e ficar só com a roupa do corpo. Então Abdullah continua contando. Ele, enquanto estava sentado triste, imaginem, irmãos, ele ia sair para uma guerra, só Deus sabe quanto demoraria essa guerra, só com a roupa do corpo. Enquanto ele estava sentado triste, passou por ele uma senhora muçulmana, uma anciã, uma senhora muçulmana de Medina, e perguntou a Abdullah: que houve, ó Abu Khadraj? Que houve, ó companheiro do mensageiro de Allah? Então ele disse: vendi a minha roupa e só tenho a que estou usando para poder sair com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então essa senhora olhou para Abdullah e disse: leva a minha. Para a batalha com a roupa dela. Então, Abdullah perguntou para ela: mas e você? O que você vai fazer nesse frio de Medina? Ela respondeu: eu fico em casa até que vocês regressem. E assim, eu recebo a recompensa junto com vocês. Leva a minha capa. Irmãos, olha a irmandade e a união dentro da sociedade. Olha a irmandade dentro daquela umma. Não era como nós hoje. Hoje, cada um de nós só pensa em si mesmo. Só pensa na sua família. Só pensa nos seus filhos, em seus assuntos pessoais. Por isso a nossa umma hoje está sofrendo. Por isso a nossa umma hoje está sendo humilhada. Eles, ao contrário, pensavam que a mensagem e as pessoas, os muçulmanos, estavam antes dele mesmo e da família. Por isso eles foram exaltados por Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, então, só a título de curiosidade, depois da batalha, Abdullah voltou para Medina e voltou com os botins de guerra que haviam ganhado em Khaybar. E dentre esses botins de guerra estava uma cativa de guerra, ou seja, uma escrava. Ainda existia escravidão naquela época. E o Islã vinha aos poucos incentivando os muçulmanos a libertá-los com um bom trato com eles. E acontece que essa escrava, essa cativa, que estava com Abdullah, era parente de Bursahim, ou seja, parente do judeu que havia exigido pagamento adiantado dos 5 dirhams. E agora Bursahim teve que pagar para Abdullah 1000 dirhams para poder libertar a escrava. Irmãos, está um barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Bom, irmãos, então o exército saiu de Medina e quando o exército estava se aproximando das fronteiras de Khaybar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: esperem, continuem caminhando em filas. Isso demonstrava a total disciplina do exército muçulmano e proibiu que qualquer pessoa ultrapassasse o outro, que continuasse andando em filas. Por quê? Porque, devido à segurança do exército muçulmano. Antes de chegarem em Khaybar, um exército de 4 mil soldados de Ghatfan, que era uma outra tribo árabe dali, próxima a Medina, 4 mil soldados encabeçados por Uyayna ibn Hisham, surpreenderam os muçulmanos pela parte de trás. E vieram para ajudar Khaybar, mesmo Khaybar tendo 10 mil soldados e dentro de fortalezas nem armadas, vieram mais 4 mil para ajudar os judeus de Khaybar. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou sabendo do exército de Ghatfan, mandou uma mensagem para o líder de Ghatfan dizendo: voltem, ou seja, deixem de lutar, voltem, a metade da colheita de Khaybar será de vocês. Mas o líder deles, Uyayna ibn Hisham, negou a proposta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou sabendo que Khaybar havia lhes prometido a colheita de 1 ano, se eles combatessem junto com os judeus de Khaybar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou outra mensagem para eles: Voltem e a colheita de um ano será de vossa. E Ben-Hesim de novo negou. Então o profeta mandou a última mensagem: voltem antes que não lhe sobre mais do que espada, ou seja, a guerra. E Ben-Hesim disse: não, eu tenho 10.000 soldados em Haiba. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: então tá, vamos ver. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como a gente sabe, contava com Talha ibn Ubaidillah e Sa'id ibn Zayd, que é o serviço de inteligência do Islã, serviço secreto do Islã, digamos assim. E eles tinham esse Talha, o Sahaba chamado Talha ibn Ubaidillah e Sa'id ibn Zayd, tinham amigos muçulmanos de Ghatfan. Só que esses muçulmanos escondiam o seu Islã. E eles contaram com a ajuda desses muçulmanos, que não haviam mostrado a sua fé islâmica, para fazer circular um boato no meio da tribo de que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia enviado um exército para conquistar Ghatfan. Dessa forma, o que iria acontecer? Esses 4 mil que estavam indo ajudar Khaybar iriam voltar para sua tribo para defender sua tribo. Dessa forma, acabaria com a conspiração deles. Então, esses muçulmanos de Ghatfan começaram a gritar no meio da tribo: socorro! Muhammad e seu exército se dirigem a Khaybar e outro exército vai sair de Medina para Ghatfan. E assim, imediatamente, o exército de Ghatfan, que estava se dirigindo a Khaybar, voltou rapidamente para salvar sua tribo. Mas quando voltaram, não encontraram nada. Então, mais uma vez, o plano do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha dado certo. Dessa forma, acabaram com a conspiração da tribo de Ghatfan. Então, a partir daí nós vemos que o Islã não é unicamente jejuar e rezar. O muçulmano deve ter outras habilidades. Deve ter várias habilidades para poder ajudar a reviver a umma. A adoração é muito importante, mas a adoração deve estar acompanhada com o trabalho pela causa de Allah em todas as áreas. Antes de chegar em Khaybar, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pediu que o exército parasse diante de Khaybar e não entrasse. Todos os sahabas ficaram se perguntando por que pararam em frente a Khaybar. Pararam para quê? Para fazer uma súplica antes de entrar numa cidade. E essa súplica é utilizada por todos os muçulmanos antes de entrar numa cidade. Vejamos a súplica do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falou com todo o exército em frente a Khaybar, levantou suas mãos e começou a suplicar: ó Allah, Criador dos 7 céus e de tudo que eles contêm, Criador das 7 terras e de tudo que elas levam, Criador dos demônios e de tudo que eles desviam, Criador dos ventos e de tudo que eles carregam, eu imploro-te pelo bem dessa cidade, e o bem do seu povo, e o bem que está nela, e amparo-me em ti do seu mal, do mal do seu povo e do mal de que nela há. Subhanallah. Que linda súplica. Só pode ser ditas por um profeta. Imagine, irmãos, se o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fosse um sanguinário e se ele quisesse destruir e matar o povo de Khaybar, jamais seria dito uma súplica dessas. O que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam desejava era forçar esse povo a paz, para que evitasse conflitos mais adiante. Então chegou um exército muçulmano até as muralhas da cidade de Khaybar. Só que quando o exército muçulmano chegou, era de noite. E o profeta ordenou que o exército esperasse até o outro dia de manhã. Os sahabas ficaram se perguntando: mas por que esse horário da noite seria o melhor horário para a gente atacar? Mas o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: não. Só atacaremos na parte da manhã, para não assustarmos as mulheres nem as crianças. Vejam os princípios morais em plena batalha. Isso o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos ensinou há 1.400 anos atrás. E o Ocidente até hoje não aprendeu isso. Até hoje o Ocidente não aprendeu os princípios morais numa batalha. Então acamparam perto da cidade. E nisso, veio um sahaba chamado Al-Hadab ibn al-Munzir. Esse sahabi, foi o mesmo sahabi que havia aconselhado o profeta, antes da batalha de Badr, a mudar de local. Lembra dele? Na batalha de Badr, ele aconselhou o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, a mudarem de local para a batalha. E agora, dessa vez, ele estava perguntando para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se era Allah que havia ordenado ele a ficar naquele local ou se ele poderia dar a sua opinião. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse a ele que ele poderia dar a sua opinião. Então, Al-Hadab disse: nós estamos muito próximos das muralhas dos inimigos. E aqui eles podem nos ver e nós não. Portanto, seria melhor ficarmos em um lugar mais afastado para que eles não saibam das nossas notícias e para que não estejamos ao alcance de suas flechas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tens razão, mas fiquemos essa noite e amanhã iremos para lá, para que eles não digam que somos covardes e fugimos desde o primeiro dia. E então começou o cerco dos muçulmanos na primeira fortaleza dos judeus de Khaybar. Imagine, eram várias fortalezas. E o cerco na primeira fortaleza durou 15 dias. 15 dias para conseguir abrir a primeira fortaleza. Subhanallah. Os sahabas começaram a sentir muita fome. E a primeira fortaleza era muito forte. Era a mais protegida de todas. Só que acontece que o desânimo e o desespero começaram a tomar conta dos sahabas. Um deles, chamado Abdullah ibn Maghfal, contou que enquanto todo mundo sofria de muita fome, a ponto de alguns atarem pedras ao redor de suas barrigas, ele se encontrava um pouco longe do exército. Enquanto estava caminhando, encontrou o quê? Uma bolsa com um pouco de graxa. Imagine, irmãos, uma bolsa com um pouco de graxa. Imagine o estado do exército muçulmano, que estava cercando 10 mil habitantes, esses 10 mil habitantes estavam dentro das fortalezas com todos os seus alimentos, com água, com tudo. Os muçulmanos por fora ali, morrendo de fome. Abdullah disse que pegou aquela bolsa de graxa e jurou que não iria convidar ninguém, ou seja, iria comer aquela graxa. Olha a que ponto chegou a fome que o sahaba passava, irmãos. E jurou que não ia convidar ninguém naquela bolsa. Quando de repente ele viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhando para ele e sorrindo. Só que sorrindo, com um sorriso mostrando a reprovação dele com o que ele iria fazer. Veja a educação através de um olhar. Abdullah conta que sentiu muita vergonha quando viu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava olhando para ele. E pensou: como é que eu vou deixar meus irmãos de Islam sofrendo de fome enquanto eu como? E no final, repartiu essa graxa que ele havia achado por 5 companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Aí vocês podem ter uma ideia do que os sahabas sofreram pela mensagem, irmãos. Pouco depois disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam notou um desânimo total entre os soldados. Um desânimo total entre os sahabas. E pediu a um dos sahabas chamado Amir ibn al-Awqa que cantasse uma canção para animar um pouco os sahabas. Amir era conhecido por ter uma voz bonita. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para Amir cantar uma canção para poder animar os sahabas. E Amir cantou a mesma canção que eles cantaram na batalha dos estrangeiros. Começaram a cantar: Allahumma laula anta mahtadeina. Oh Allah, se não fosse por ti não teríamos encontrado a orientação. Wala tasaddaqna wala sallayna. Nem teríamos orado nem dado caridade. Fa'anzil as-sakinata alayna. Faça descer o sossego para as nossas almas. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَكَيْنَا. E firma os nossos passos. إِذْ تُغَى قَدْ بَغْوَ عَلَيْنَا. Os tiranos empreenderam seu ataque contra nós. إِذْ أَرَادُ فِتْنَةً أَبَيْنَا. Se eles quiserem nos oprimir, resistiremos. Então, enquanto o sahaba cantava, o profeta sallallahu alaihi wa sallam repetia: resistiremos, resistiremos. أَبَيْنَا, أَبَيْنَا. E isso foi animando um pouco o sahaba, que já estavam sofrendo há 15 dias em frente à primeira... a primeira fortaleza. Chegou o 13º dia e ainda eles estavam na frente da primeira fortaleza. Essa primeira fortaleza se chamava An-Na'im. E o profeta começou a sofrer no 13º dia, começou a sofrer de uma enxaqueca muito forte, uma enxaqueca tão forte a ponto que ele não conseguia nem sair de sua tenda. Vocês sabem por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a sofrer de enxaqueca? Porque na batalha de Uhud, como a gente viu, um dos inimigos golpeou o profeta sallallahu alaihi wa sallam na sua cabeça com uma espada, a ponto de que a proteção que estava na cabeça do profeta sallallahu alaihi wa sallam se dividiu em duas e entraram contra os ferros, entraram contra o rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E desde aquele dia, o profeta sallallahu alaihi wa sallam vinha sofrendo de enxaqueca. Olha que ponto sofreu o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para nos passar a mensagem, para que hoje nós possamos dizer La ilaha illallah. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, estando doente, mandou seu maior companheiro, chamado Abu Bakr, para pegar a bandeira e conquistar a fortaleza. Abu Bakr pegou a bandeira e combateu com todas as suas forças, mas não conseguiu conquistar a primeira fortaleza. No dia seguinte, ou seja, dia 14, mandou Omar ibn Khattab, mandou ele com a bandeira, encabeçando o exército para tentar conquistar a primeira fortaleza, mas também não conseguiu conquistá-la. Então, nesses momentos, já passaram 14 dias e nada de conseguir conquistar a primeira fortaleza. Nesse momento, o desânimo e desespero se apoderaram do Sahaba. Os Sahaba já não tinham mais nenhuma esperança de conseguir conquistar a Faiba. Agora vejamos como é que o profeta vai animar o exército, todo o exército, em um segundo. O que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez? Depois da oração de Lasha, que é a oração da noite, chamou todos os muçulmanos e disse: amanhã, depois da oração do Fajr, ou seja, depois da oração da manhã, eu vou entregar a bandeira a um homem que vai conquistar a cidade. Esse homem é um homem valente, que ama Allah e é seu mensageiro, e que Allah e seu mensageiro lhe amam. Você imagina? Todos os sahabas esqueceram do cansaço e só pensavam numa coisa: quem é essa pessoa que ama Allah e seu mensageiro e eles os amam, o amam? Quem é essa pessoa que Allah e seu mensageiro amam? Então cada um dos sahabas tinha esperança de que fosse ele. Até o ponto de um homem chamado Buraida, que era um sahaba que não lutava no exército, tinha esperança de que ele fosse esse homem. Então isso acabou animando todos os sahaba, que estavam na esperança de ser um deles, essa pessoa que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha dito que Allah e seu mensageiro amam ele. Mesmo a ambição dos sahaba, enquanto amavam Allah Subhanahu Wa Ta'ala e seu mensageiro Sallallahu Alaihi Wasallam. Chegou um outro dia. Chegou depois da oração de Fajr, depois da oração da manhã. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam parou em meio ao Sahaba. E todos os Sahaba estavam ansiosamente esperando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E cada um estava lutando para ficar na primeira fila, para que pudesse estar diante do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, para chamar a atenção do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, para o profeta apontar para ele. Então todos combatendo, lutando entre si para ficar na primeira fila. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam perguntou: onde é que está a bandeira? Trouxeram a bandeira do Islam. E o profeta pegou a bandeira e fincou no chão diante das pessoas. Então olhou para todos e me perguntou: onde está Ali ibn Abu Talib? Então as pessoas disseram que Ali estava doente e que estava com muita dor nos olhos e nem sequer podia enxergar. Aí disseram que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam escolhesse outra pessoa. Não, Ali está doente, escolhe outra pessoa. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: chamem Ali. Quando veio Ali, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam perguntou para ele o que ele tinha. E Ali respondeu que estava com os olhos tão inflamados e que quase nem enxergava nada. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse para Ali que deitasse no chão e que colocasse a sua cabeça no colo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E o profeta botou a sua mão nos olhos de Ali e começou a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que curasse Ali. Ali conta: e enquanto o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam suplicava a Allah subhanahu wa ta'ala para curar Ali, Ali suplicava a Allah que seus olhos continuassem inflamados para que o profeta ficasse mais tempo com suas mãos nos olhos dele. Subhanallah. Quando o profeta levantou as mãos nos olhos de Ali, ele se havia se recuperado totalmente. Parecia que nunca tinha tido nenhum problema nos olhos. E aí Ali disse que a partir daquele dia, nunca mais seus olhos se inflamaram. Então, o profeta pegou a bandeira, entregou para Ali e disse: leva a bandeira, entra na fortaleza, Allah estará contigo e não olhes para trás. Siga em frente. Ali pegou a bandeira e se lançou como uma flecha até a fortaleza. Mas então, no meio do caminho, ele se perguntou: mas por que nós empreendemos essa guerra? Por que nós estamos lutando contra eles? Tem que voltar para perguntar para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas aí ele lembrou do quê? Que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha dito para ele para não olhar para trás. Então o que Ali fez? voltou de costas até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Chegou e parado de costas ao profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou: por que empreendemos essa guerra? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: para acabar com as ameaças dos judeus uma vez por todas. Mas convide-os ao Islã primeiro. Se Allah guiar um deles à fé através de ti, será muito melhor para ti do que tudo sobre o qual saiu o sol. Ou seja, se um deles entrar no Islã através de ti, será melhor do que tudo que tem no mundo. Então, viram o objetivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam? O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha o objetivo de guiar as pessoas ao bem e de poder transmitir a sua mensagem. E só lutava para conseguir transmitir a sua mensagem e para conseguir a paz. Então, depois de escutar as palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Ali lançou-se até as muralhas da cidade e, quando chegou ali, fixou a bandeira na frente da porta da muralha. Quando Ali fixou a bandeira, saiu um judeu na janela, até a janela da fortaleza, e perguntou para ele quem ele era. Ali respondeu: sou Ali ibn Abu Talib. Então o judeu disse, gritou em voz alta, dizendo: juro pelo que foi revelado a Musa, a Moisés, juro pelo que foi revelado a Musa, que estamos derrotados. Mas por que o judeu disse isso? Porque estava escrito nos seus livros sagrados que o conquistador de Khaybar seria um homem chamado Ali ibn Abu Talib. Se eles sabiam disso, acaso não sabiam que o profeta Muhammad era o mensageiro de Allah? Com certeza sabiam. Então, logo saíram da fortaleza quatro homens. Esses quatro homens eram irmãos. Saíram esses quatro homens para lutar contra os muçulmanos. Era uma luta individual, era um combate individual. Não chegava a ser uma guerra generalizada. Saíram esses quatro irmãos. Só que todos eles eram gigantes e fortes. E nunca haviam perdido uma batalha. Então veio o primeiro dos quatro irmãos, chamado Marhab. Ele era o líder deles. E era o melhor na luta com espada. Então Ali foi até ele para o combate. Começaram a combater até que Ali derrotou ele. Então veio o irmão de Marhab. O irmão de Marhab se chamava Yasser. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, para vocês terem uma ideia de quão forte eles eram, de tão grande que eles eram, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu o Yasser, disse: que gigante que ele é! Acaso mede 5 metros? Estava lá, imagina o tamanho dele. Então Ali estava se preparando para combater ele de novo. Então veio Zubair, chamando Ali, dizendo: Ali, já mataste o Marhab. Deixa esse outro para mim. Então Ali concordou. Foi Zubair e começou a lutar com Yasser. Enquanto lutavam, a mãe de Zubair, que se chamava Safia bin Abdul Muttalib, e ela era uma das 20 mulheres que haviam saído para o exército, perguntou se estava o profeta sallallahu alaihi wa sallam se o filho dela ia morrer naquela batalha, se o filho ia morrer naquele combate. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: teu filho matará ele, inshallah. E pouco depois disso, Zubair ganhou no combate. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: cada profeta tem seu defensor, ou seja, tem seus companheiros. E meu defensor é a Zubair ibn Awan, que era esse que havia derrotado Yasser. Então, subhanallah, o que vocês acham de a gente ser os defensores do profeta sallallahu alaihi wa sallam nesse nosso tempo? Vamos defender o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Como a gente vai defender ele? Vamos defender o profeta seguindo a sua sunna e reavivando a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Essa é a melhor forma de a gente defender o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o que aconteceu? Ali conquistou a primeira fortaleza, no dia 15. Depois de 15 dias, conseguiu conquistar a primeira fortaleza. O que aconteceu? Ao conquistar a primeira fortaleza, todos que estavam na primeira fortaleza foram para onde? Para a segunda fortaleza. E os muçulmanos não mataram ninguém. Nem pegaram nada deles. Deixaram livremente que eles escapassem até a segunda fortaleza. A única coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria era firmar, obrigar eles a firmar um acordo de paz. Então, não mataram nenhum, deixaram simplesmente que se transferissem à segunda fortaleza. Enquanto o profeta se dirigia, enquanto os judeus se dirigiam até outra fortaleza, os muçulmanos tinham muita fome. E nisso, viram um dos inimigos, um do exército inimigo, um rebanho de cordeiros. Então o profeta disse: quem nos traz alguns daqueles cordeiros? O profeta podia fazer isso? Podia falar para o Sahaba ir lá pegar o cordeiro, o outro? Sim, porque sim, porque estava numa situação de guerra. E aquele que estava com aquele rebanho era um dos soldados dos inimigos, ou seja, não era um cidadão comum. Era um dos soldados inimigos. Então o Sahaba chamado Ka'b ibn Amir disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: eu posso trazer. Foi correndo, pegou dois cordeiros e trouxe até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta olhou para ele e disse sorrindo: que Allah lhe dê uma vida longa. E efetivamente, Ka'b ibn Amir foi o último dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam a morrer. E sempre contava chorando essa história, dizendo: o profeta sallallahu alaihi wa sallam me suplicou a Allah que me dê uma vida longa. Mas morreu o profeta e morreram todos os seus companheiros. E eu fico vivo. Quando me encontrarei com meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Então, na outra fortaleza, da segunda fortaleza, vem um escravo. Um escravo dentre os judeus. Vem um escravo com um rebanho de Marhab. Quem era o Marhab? Aquele primeiro que havia combatido com Ali, que Ali ganhou dele. Vem um escravo dele portando seu rebanho. E por que ele veio? Ele veio até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Veio porque ele estava seguro que o Islã era a verdade. Que o Islã era o caminho correto. Por que ele estava certo disso? Porque ele escutou os próprios judeus dizendo isso. Escutou os próprios judeus dizendo que o profeta Muhammad realmente era o mensageiro de Allah. Então não teve dúvida em ir abraçar o Islã. Pegou seu rebanho e foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse: disse até o profeta sallallahu alaihi wa sallam: sei que o teu caminho é o correto. E por isso testemunho que não há divindade além de Allah e que tu és o mensageiro de Allah. Então esse escravo perguntou ao profeta: o que eu ganharei depois de converter o Islã? Eu me converti no Islã, o que eu vou ganhar? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ganharás o paraíso. Então o escravo perguntou: e o que é o paraíso? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a descrever o paraíso para o escravo. Falou dos rios do paraíso, falou dos castelos do paraíso, falou das maravilhas do paraíso e de tudo que a mente nem sequer pode imaginar. Quando o profeta terminou de contar sobre o paraíso, o escravo disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam: ó mensageiro de Allah, se eu morrer hoje nessa batalha, irei para o paraíso? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: sim, se tu morreres hoje, tu irás para o paraíso. Então o escravo disse: ó mensageiro de Allah, mas eu sou feio, sou negro, meu cheiro é ruim, minha roupa é suja e sou pobre. Mesmo assim eu entrarei no paraíso se morrer? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: sim, e lá serás belo, teu rosto resplandecerá, sua roupa limpa, teu cheiro será de almíscar e terás muitas riquezas. Então o escravo pediu permissão ao profeta sallallahu alaihi wa sallam para poder devolver o seu rebanho aos judeus nas fortalezas. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam admirou essa decisão e disse para ele que levasse o rebanho de volta aos seus donos. Mas agora eu pergunto: por que que o profeta sallallahu alaihi wa sallam antes havia pegado dois cordeiros de outro pastor e agora permitiu que esse escravo levasse de volta os rebanhos a seus donos? Qual era a diferença? A questão é que o primeiro pastor era do exército inimigo, ou seja, era um guerreiro. E como nós estávamos numa situação de guerra, poderia os muçulmanos pegar dele aqueles cordeiros. Mas esse escravo era um cidadão inocente. Havia saído da fortaleza com total tranquilidade. E os judeus confiaram nele, ao deixar ele sair com o rebanho. Então, se os muçulmanos pegassem os cordeiros desse escravo, seria traição do escravo com relação aos judeus. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que ele devolvesse os rebanhos aos judeus, porque esse rebanho não seria lícito aos muçulmanos. Não seria lícito aos muçulmanos pegar esse rebanho através desse escravo. Depois disso, o escravo entrou na batalha e morreu. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou por ele ao Sahaba, os Sahaba responderam que ele havia morrido. seu profeta sallallahu alaihi wasallam, ele morreu. Disseram sim. Seu profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, nunca rezou uma raka'a para Allah. Fez pouco e teve uma grande recompensa. Tragam-me seu cadáver. Tragam-me seu corpo. Então os sahaba trouxeram o corpo do escravo. E ao vê-lo, o profeta sallallahu alaihi wasallam abraçou ele e disse: juro por Allah que Allah iluminou seu rosto, aumentou suas riquezas, lhe concedeu um cheiro maravilhoso. E agora o vejo no paraíso com sua esposa, tirando o pó de sua roupa e dizendo: que Allah mate quem te matou. Tu és meu marido no paraíso. Subhanallah, irmãos. Uma pessoa que ganhou a Jannah, ganhou o paraíso, sem rezar uma raka'a, sem rezar uma oração. Simplesmente através do La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bom, irmãos, morreu um escravo e foi conquistada a segunda fortaleza. E os muçulmanos ganharam muitos botins de guerra, muitos espólios. E esses foram repartidos entre os sahabas. Um dos companheiros do profeta foi enviado a ele alguns cordeiros e disseram que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia mandado esses cordeiros com a parte que lhe cabia dos espólios de guerra. Então o homem respondeu dizendo: não, por Allah que não estou aqui por esses botins, não estou aqui por esses espólios, mas sim esperando uma flecha aqui. E referia-se ao seu pescoço, apontava para o pescoço dele. Ficava esperando uma flecha no seu pescoço, ou seja, estava esperando o martírio pela causa de Allah. Subhanallah, então foram e contaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E após contarem ao profeta, um judeu lançou uma flecha e acertou exatamente no pescoço daquele sahaba, exatamente onde ele havia apontado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para o sahaba: a flecha pegou exatamente onde ele havia assinalado? E os sahaba disseram sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este homem era sincero com Allah, e por isso Allah foi sincero com ele. Ou seja, Allah concedeu a ele o que ele queria. Por isso, irmãos, se nós formos sinceros com Allah e fizermos as coisas com a única intenção de agradar a Allah e de alcançar sua recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir caminho para nós. Basta que sejamos sinceros e que lutemos pela sua causa. Por isso, irmãos, se algum de nós não está conseguindo fazer algo que Allah nos ordenou a fazer, não está conseguindo cumprir com algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a fazer, que se esforce e mostre a sua sinceridade para Allah. Faça o possível para mostrar sua sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. A sinceridade é querer cumprir com os mandamentos de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, nos abrirá as portas e facilitará o nosso caminho. Basta mostrar sinceridade. Bom, irmãos, agora os muçulmanos haviam conquistado as três fortalezas. E os judeus iam se transferindo de uma fortaleza para outra. E os muçulmanos foram conquistando uma atrás da outra, até que chegaram na última fortaleza. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mandou pegar todas as armas dos judeus, a fim de desarmá-los completamente, para que não houvesse mais ameaças. Entre essas armas, havia uma nova arma, que era uma arma desconhecida pelos muçulmanos. Essa arma era chamada catapulta, ou seja, eram bem altas e davam para lançar fogo para dentro das... Então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Mandou que os muçulmanos colocassem a catapulta em frente à fortaleza, num lugar onde os judeus pudessem ver. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não ia usar ela, mas utilizou de quê? Da guerra psicológica, para amedrontar os judeus para que eles se entregassem. E, efetivamente, judeus com medo enviaram Kanana ibn Abdul Hakik, que era um dos mais ricos e respeitados de Khaybar. Esse homem foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e solicitou um pacto de paz para acabar com a guerra. Subhanallah. Que mais uma vez dava certo os planos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta disse: tudo bem, aceitamos o acordo, mas com as minhas condições. E Kanana aceitou. Irmãos, a batalha de Khaybar é uma maravilhosa combinação de fé e planejamento. E é dessa forma que a uma vai crescer. Primeiro com a fé em primeiro lugar em nós. E o Allah, que esta é a maior arma e a arma só nós muçulmanos temos, a verdadeira fé. E tenho certeza que é a arma mais forte de todas. E após a fé, o planejamento. O trabalho pela causa de Allah. Quais eram as condições do profeta sallallahu alaihi wasallam? Então começaram as negociações entre o profeta e os judeus de Khaybar. A primeira cláusula era desarmar toda a cidade. Para quê? Para que não ameacem outra vez os muçulmanos. Essa era a primeira cláusula. É desarmar toda a cidade. E a segunda cláusula era que desalojassem a terra, ou seja, que eles fossem embora de Khaybar. Na verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam não queria que eles fossem embora, mas fazia parte da arte de negociação. Então os judeus pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que deixasse a cidade nas mãos deles e que eles cultivariam e trabalhariam na agricultura, já que se tratavam de bons agricultores, e os muçulmanos que não tinham prática nisso não iriam saber trabalhar na terra. Então que deixasse a terra nas mãos dos judeus. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: estou de acordo que vocês fiquem em vossa terra com dignidade, mas vocês terão que pagar metade da colheita dos muçulmanos a cada ano. E haverá um shahada que irá fiscalizar a quantidade certa. Então, ambas as partes firmaram o acordo e assim acabou a guerra, com bons resultados, mais uma vez a favor dos muçulmanos. Tudo isso graças à fé e ao planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos muçulmanos. E assim os muçulmanos acabaram com o foco mais ativo de ataque contra os muçulmanos, que era Khaybar. E assim, a inimizade que havia entre os judeus de Khaybar e os muçulmanos se converteu numa convivência pacífica, sem ameaças, porque agora Khaybar já não tinha mais armas. Observe também que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou o povo de Khaybar viver em seu povo, para que cultivassem sua terra, já que ninguém saberia fazer isso melhor do que os próprios donos da terra. E também veja a inteligência do profeta fazer isso. Se os judeus fossem expulsos de Khaybar, esses judeus estariam desocupados e certamente iriam tentar fazer outro foco de ataque contra os muçulmanos. E nisso vejamos a política do mensageiro de Allah, que fez com que os muçulmanos tomassem conta da religião e os judeus de Khaybar, enquanto isso, tomavam conta da agricultura. E assim viviam sem conflito. Então, qual era o acordo? É que os judeus iriam trabalhar na agricultura e que metade da colheita deles seria dada aos muçulmanos como pagamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou um sahaba chamado Abdullah ibn Rawaha para avaliar a colheita e trazer a parte dos muçulmanos. E alhamdulillah, deu tudo certo, sem problema algum no primeiro ano. No ano seguinte, quando Abdullah foi fazer o mesmo, o que os judeus fizeram? Trouxeram um quarto das câmaras de Khaybar, dizendo que isso era um presente para Abdullah, por ele ser um homem trabalhador. Mas só queriam que ele fizesse o quê? Que ele diminuísse a parte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Só queriam subornar Abdullah. Então Abdullah, olha o que Abdullah fez. Tirou suas sandálias, como gesto de ameaça, e disse: acaso vocês estão me subornando para trair o profeta sallallahu alaihi wasallam? Vocês querem que a minha consciência se venda? Vocês creem que a minha consciência se vende? Então, Abdullah ficou extremamente bravo e não aceitou a proposta dos judeus. Se ele tivesse aceitado a proposta, ele se tornaria um dos mais ricos entre os muçulmanos. Mas vejam a confiança e a lealdade de Sahaba do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a lealdade de Sahaba com os pobres e necessitados que teriam sua parte corrompida se ele aceitasse tal feito. Por isso, irmãos, temos que pensar muito para não roubar os direitos dos mais fracos e no dia do juízo sermos cobrados por isso. Bom, irmãos, então essa foi a Batalha de Khaybar. Ela teve um efeito muito importante sobre o Quraysh. O que foi? Khaybar era a última esperança que o Quraysh tinha de combater o profeta, de combater a sua religião. E por isso se diz que Mecca foi conquistada graças a três coisas. Primeiro, o Pacto de Hudaybiyah. Segundo, o envio das cartas a todos os reis do mundo, convidando eles ao Islã, porque dessa forma o profeta ficou conhecido a nível internacional. E terceiro, foi a conquista de Khaybar. E devido à conquista de Khaybar, Mecca foi conquistada no ano seguinte, sem derramamento de nenhuma gota de sangue. Mas se Mecca fosse conquistada antes de Khaybar, certamente seria um banho de sangue, que haveria combate. E agora o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dois pactos de paz. Um com Khaybar, outro com Quraysh. Por isso, irmãos, a paz é um princípio muito importante no Islã. Mas só se consegue após conseguir a justiça e mostrar a força. E é só dessa forma que a gente vai conseguir a paz para a nossa umma hoje. Bom, como último fato, como é que a tribo de Quraysh vai receber essa notícia? A notícia da conquista de Khaybar pelos muçulmanos. Havia um novo muçulmano dentro do exército, chamado Hajjaj ibn Alaq. Ele era um comerciante e que havia sido convertido ao Islã, mas tinha alguns comerciantes de Quraysh que deviam dinheiro a ele. Então, o que ele disse? Foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e pediu permissão ao profeta para ir a Meca antes de Quraysh saber da conquista de Khaybar pelos muçulmanos, para conseguir seu dinheiro de volta, para conseguir o pagamento das dívidas que tinha. E Quraysh, a princípio, não sabia que Hajjaj tinha se convertido ao Islã. Então o profeta permitiu que ele fosse. Hajjaj chegou em Meca e disse que eram para todos eles pagarem as suas dívidas. E que se assim fizesse, ele ia dar as boas novas para ele. Ia trazer uma notícia que eles não sabiam. Chegou o horário da tarde, todo mundo trouxe dinheiro para Hajjaj, o dinheiro que deviam para ele. Então Hajjaj disse: Khaybar venceu os muçulmanos e Muhammad está preso e logo será enviado até você. Então Quraysh ficou uma alegria imensa e começaram a festejar. Hajjaj pegou seu dinheiro e saiu de Meca. Quando estava saindo de Meca, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamado Abbas, chamou ele e perguntou se aquilo realmente era verdade. Então Hajjaj respondeu que na verdade os muçulmanos haviam vencido Khaybar e que haviam regressado a Medina sem problemas, e que somente 16 dos muçulmanos haviam morrido no combate, e que 96 dos inimigos haviam morrido. Depois Hajjaj foi embora. E no meio da comemoração de Quraysh, que estavam comemorando a princípio a vitória por fora sobre os muçulmanos, ficaram sabendo a verdade. E a felicidade de Quraysh se converteu em tristeza. E assim a gente chega no final da nossa aula. Quais são as lições mais importantes que nós tiramos da Batalha de Khaybar? Primeira, a fé sempre foi e sempre será nossa maior arma, junto com o planejamento, junto com o trabalho pela causa de Allah. Segunda lição, a paz é essencial no Islã, só que só é conseguida quando o Islã estiver dominando, com os muçulmanos de cabeça erguida. Sem isso não existe paz, irmão. Tenha uma coisa em mente, irmão. Só vai viver em paz quando o Islã estiver dominando e quando os muçulmanos estiverem de cabeça erguida. Fora isso, não haverá paz. Fora isso, nós não podemos aceitar a paz. A paz só com a justiça. A justiça vem em primeiro lugar. Terceiro, nós não devemos ser egoístas. Vejamos o caso do Sahaba, que encontrou uma bolsa com um pouco de graxa. Não, não era comida, era graxa. E dividiu entre o Sahaba. E isso mostra a irmandade dentre os muçulmanos naquela época e a preocupação de um muçulmano com relação ao outro. E aqui a gente acaba a nossa aula. Na próxima aula, inshallah, a gente vai falar da conquista de Meca. E é uma das aulas mais belas de toda a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos fazer um dua para encerrar a nossa aula. E inshallah, a gente se encontra no próximo sábado para continuar a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ó maior dos misericordiosos. Para ti é todo louvor e todo agradecimento. Tenha misericórdia de nós. Perdoe nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa fraqueza. Guia-nos ao que tu amas e ao que te satisfaça conosco. E Allah, aceita nosso esforço e faça com que ele esteja exclusivamente pela tua causa e pela tua satisfação. Guia-nos as melhores ações, a melhor conduta e a melhor recompensa. Facilite nossos assuntos tanto dessa vida quanto da outra. E permita que no dia do juízo estejamos entre aqueles que não serão presos de temor nem da preocupação. Ya Allah, não há proteção nem salvação em ti a não ser em ti. Portanto, perdoa-nos pelas nossas faltas. E perdoa-nos pelo que cometemos no passado. E pelo que cometeremos no futuro. Ya Rahman, permita que sejamos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraíso. E permita que ele esteja contente conosco no dia do juízo. E dê-nos de beber do seu lago. E nos guie junto com os nossos familiares ao paraíso. Ya Allah, imploramos pelo paraíso e por tudo que nos aproxime dele e palavras e ações. imploramos a sua proteção contra os testes dessa vida e da outra, do castigo do túmulo e do castigo do inferno, e da humilhação do dia em que estaremos perante ti. Com a tua misericórdia, ó maior de misericordiosos. Amin, amin, amin, e que a paz de Deus seja o Senhor e o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.